mas sem que ninguém perceba. De repente a luz se apagará. Tanto tempo, céu de estrelas, aproveite para vê-las. No piscar, o céu desabará. Só me resta uma certeza: é saber que tal princesa não é mais a doce amada. Meu castelo colorido, fim de um sonho destruído, minha paz desvirginada. Nada que eu possa fazer para esse prazer poder se eternizar. Basta saber que a vida fez nossos rumos diferentes, mas a vida segue em frente. Queira Deus que eu me acostume com qualquer outro perfume, não tomemos semelhante. Ou quem sabe outros carinhos. Queira Deus que outros caminhos não me lembrem teu semblante. Nada que eu possa fazer para esse prazer poder se eternizar. Basta saber que a vida fez nossos rumos diferentes, mas a vida segue em frente. Queira Deus que eu me acostume com qualquer outro perfume, não tomemos semelhante. Ou quem sabe outros carinhos. Queira Deus que outros caminhos não me lembrem teu semblante. Lá, lá,